chegamos ao sétimo episódio da segunda temporada de Agretzko, afeição cada vez maior. Retzko tira a foto para habilitação e fica chateada de não encontrar mais o Tadano. Nota, cara, a foto da habilitação, existe, vamos dizer, a tradição japonesa que a foto da habilitação é a coisa mais medonha do mundo. Eu acho que, inclusive, quem tinha que estar tirando essas fotos seriam os preguiças do Zootopia. Oh, mas Nerdmaster, eu vou ser obrigado a lhe corrigir. Essa tradição não é só do Japão, não. É uma tradição foto mundial. De documento, toda foto de documento. Existem duas fotos onde você sabe que você vai sair horrível. Uma é a foto de documento, qualquer documento. E a outra é aquela foto que, se você for presa, que você coloca a plaquinha na frente, que aí você fica automaticamente ruim e com cara de bandido. A segunda arresta com cara de mafioso. É, mas é o que eu digo, isso daí não é uma tradição só do Japão, não, isso daí é mundial, cara. Ah, eu não sei, porque eu não tenho habilitação. Eu tenho habilitação e eu lhe digo, só a exibo se for legalmente determinado que eu o faça. Aí, como já falamos, a foto da Retzko ficou medonha e isso vai virar tema para muitas conversas nos próximos episódios ainda. O Raida se admira pela velocidade com que a Retzko conseguiu tirar a habilitação. O Anai pede para ver a carteira da Retzko e a Retzko corta de forma brusca. Corte rápido, é Tramontina. Opa! O Anai se pergunta por quê e o Raida fala que as fotos de carteira costumam ser mal feitas. O Anai fala então, então a tua volta ficou horrorosa. Cara, o cara não tem noção de cunho social zero. Não, Anai, tá... hashtag momento Joselito. Né? Eu, se fosse Arésco nessa hora, acusava ele de assédio moral. Mas ele não tá errado, né? A própria Retzko fala, não, tá certo. Mas isso não impede o Anai de dar um fora atrás do outro. Aí o que que acontece? Agora que a Retzko conseguiu a carteira, então Retzko, Gori e Washimi vão passear de carro pelo Japão. Que coisa linda. A Retzko falando, a praia tá bonita, a montanha tá bonita, o sol tá bonito, a sua foto não tá bonita. Porra, sacanagem, Gori. Aí o Washimi reclama das duas, dizendo que parece que coisa de criança, tal e coisa. Ela parece que tá chateada, a Retzko, inclusive, acha que a Washimi não tá gostando da viagem. Mas a Gori logo a interrompe, dizendo, não, saca o rabinho dela, ó, tá vendo? Tá balançando o rabinho? Ela tá gostando, ela gosta. Você tem que entender a linguagem corporal dos pássaros secretárias, entendeu? Você não entende essa linguagem corporal. Mas aí as meninas chegam numa pousada, começam a tirar fotos da viagem, aquelas fotos inclusive muito boas, chegam numa terma, fazem lá o seu banho de terma, tá? E coisa, as duas inclusive agradecem a Retzko pela viagem. E papo vai, papo vem, começa a descer os goró de novo, né? O Washimi, Gori já estão lá com aquela bochechinha vermelha de quem já tá trêbado, tal e coisa. Retzko tá tentando dormir, mas ouvindo toda a conversa, porque ela é enxerida do inferno. E aí, Gori e Washimi começa a ter uma leve discussão a respeito do casamento, seu Jorge. Aí a gente sabe que a Gori é doida. Doida, varrida pra se casar, enquanto que a Washimi, pra surpresa de todos, né, porque ela é uma secretária super atraente e bem sucedida, ela não faz a menor questão de se casar. Mas o pior, isso que foi a surpresa de todo mundo, é porque ela já foi casada e divorciada em menos de 4 meses. É isso que falou. O quê? Oh my God! Eu não esperava por essa. Eu também não. E aí a gente vendo tudo o que passou desde a primeira temporada pra cá, a gente entende muito do comportamento da Washimi desde então pra cá. Sim, verdade, verdade, verdade. Mas aí elas começam a brigar, e brigar realmente feio, pra desespero de Retzko e tristeza de Donana, né? E começa a batalha de rap entre a Washimi e a Gori. Mano, essa batalha ficou muito boa. Não foi? É muito boa, mas ao mesmo tempo tava cortando o coração da gente, né, Ana? Poxa vida. Quer dizer, primeiro que rolou ali uma DR entre elas, né? As duas não estão casadas, mas estavam agindo como se fosse marido e mulher. Cada um com um ponto de vista oposto, diferente e pior, né? Irreconciliável. Então. E sobrou pra Hetsuko, né? Que só pôde ver as duas brigando por conta de um assunto que, na verdade, é um assunto onde ela tá orbitando, né? Essa coisa de casar ou não casar, se ficar sozinha ou não ficar sozinha. E eu não pude fazer absolutamente nada pra evitar uma torta de climão gigantesca. Essa foi a torta de climão mais pesada e mais azeda que eu já vi na minha vida. Mano, mas assim, uma coisa que a gente esqueceu de falar é que enquanto elas estavam falando de família, a Retsuko lembrou de como ela viu lá na feira da empresa, da família da Kabay. Sim, que ela queria ver se gostar de se casar, porque ela gostou da Kabay com a família lá e ela achou que era bonitinho e tal e coisa, muito bem, né? Aí de volta no escritório, depois desse fim de semana das meninas, né, nós temos uma das nossas já famosas cenas de Gori e Washimi vindo uma contra a outra no corredor, só que dessa vez um fato inédito, elas se esbarram, pá! E continuam tocando o caminho de umas duas pra todo mundo ficar, hã? Não! Volta! Guri! Volta! Washimi! Volta! Na verdade, eu até percebi o seguinte. Na primeira temporada, você costuma ver as duas no corredor, só que as duas estão andando juntas e na mesma direção. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo elas vindo em direções opostas. Se trombam. Até a música mudou um pouco, né? Depois que elas se trombam, faz aquele... né? Que é esquisito, né? A tensão é palpável. Bom... Mas aí vemos o nosso querido e inteligentíssimo presidente da empresa conversando com a Washimi, pedindo para ela agendar na agenda dele um encontro com o presidente de uma startup que vai vender uma nova IA, uma nova inteligência artificial para a empresa deles. Ah, o Washimi obviamente fala que sim, já vai marcar, e o presidente pede para que ela compareça na reunião. Ele fala sim, obviamente, não tem problema nenhum. Depois disso, o presidente também marca o mesmo encontro, só que dessa vez com a Gori, porque afinal de contas é a diretora de marketing, então ela tem que estar presente também nessa conversa. E por uns segundos eu pensei de novo no vai dar merda, porque elas vão estar presentes, mas... Uma coisa que eu também já vi esquecido, que profissional é outra coisa, né? Gorinho, acho que podem se estranhar pra caralho, mas no profissional elas trabalham lindamente. Muito bem, obrigado. É isso aí, bom. Aí Retsuko se encontra com Madame Dona Kabay na Copa, ali da contabilidade, e ela pergunta se ela, Retsuko, serve pra casar. Acabar então conta como foi a vida dela a respeito desse assunto. Conta como era Kabay nos seus encontros amorosos, Donana. Coitada da Kabay, quer dizer, coitada não, né? Mas ela começa a se descrever como a criatura mais tagarela do universo. Imagina, a gente nunca desconfiaria disso, né? Mas tudo bem. Como ela era chamada, inclusive, pelos seus pretendentes? Deusa da destruição. Imagina que ela falava tanto que simplesmente exauria a força de todo mundo ao redor dela. As pessoas, os caras simplesmente não aguentavam. Ela tanto começou a ouvir críticas por ser faladeira, que ela tentou, o que eu posso fazer? Eu tenho que ficar de boca fechada, né? E ela ficou tanto tempo de boca fechada, tanto tempo que ela disse que explodiu. E acabou indo parar no hospital. Ela passou mal, provavelmente, porque né, não estava mais se aguentando. Se controlando. Ela sufocou. Sufocou, é bem o tempo. As palavras estavam sufocando ela pela garganta. Aí ela deu a sorte de que chegou no hospital, foi atendida por um médico com muita paciência, e ela desatou a torneira de falar. E ela falou tanto que ela acabou se casando com o médico. Né, que o médico, no caso, era justamente o futuro marido dela lá, que é o único cara com paciência suficiente para aguentar. Agora, uma coisa que realmente está me decepcionando muito foi o seu Jorge ouvir o termo deusa da destruição e não fazer uma referência a Biru-sama. Não, eu não pensei nem em Bills, Eu pensei em Churato. Eu pensei em Asra. Você me decepciona tanto. Perdeu uma grande chance de falar Toriyama um beijo. Cara, eu tô desconectando tanto de Toriyama. Tô desconstruindo tanto o meu bordão. Que assim, eu tô pensando em muitos outros animes. Eu tô tentando ser mais pluralista agora. Tá bom. E eu que botei Deusa da Destruição grandão. Eu devia ter posto em... Ele não ia fazer o quê? Mas, não, mas eu ia chamar de Churato da mesma maneira. Mas papo vai, papo vem. A Kabay acaba falando parético, né? Aquela, o moral da história dessa Deusa da Destruição, no caso da Kabay, é que todo mundo encontra a sua alma gêmea. Então não existe esse negócio de serve pra casar, não serve pra casar. É só a Aretsuko continuar sendo como ela é, que uma hora ela vai encontrar o cidadão que a complemente, né? Olha, né? Que bonitinho. Aí PS. No trem de volta pra casa, a Aretsuko... PS. Beijo, Jason. É, ô, de bonitinho. Vai de novo, vai. PS. Beijo, Jason. Momento Itimalia. Itimalia de mamãe. Dona Primeira Dama agora tá tão feliz. Tomara que ela ouça. Ela vai ouvir. Aí o que acontece? No trem de volta pra casa, Aretsuko pensa no Tadano como sendo só uma gêmea. E, mano, não. Por que eu tô pensando nesse cara? É um desocupado, vagabundo, sem vergonha. Aretsukinha. Não, eu não posso pensar neste cretino. E ela invoca do âmago de seu ser a memória de sua mãe pra tentar esquecer o Tadano, mas não consegue. Fazer o quê, né? E pra terminar este episódio, vemos uma luxuosa limusine controlada por computador ir até a empresa da Aretsuko. E para surpresa de todos e felicidade geral da nação, o dono da limusine é ninguém menos do que o Tadano. Tan, tan, tan. Quem lembra em episódios anteriores que ele parecia ser o lazarento de um mendigo mal acabado, desempregado do caramba? Não, meu. Mendigo também não. Mendigo também não. Desocupado, vagabundo, sem vergonha, o baderneiro, vá lá. Agora, mendigo também não. Era, não, cara, baderneiro também não. Ele era muito folgado pra ser baderneiro. Não, mas é que ele parecia de humanas. É verdade, ele parecia trabalhar com miçangas. Ah, né? Abraço, então... Guaxa. Né? E assim termina o episódio 7. Fiquem por aí, ouvintes, e não percam o próximo Nerd Maratonista.